Saudações a você, companheiro, e a você, companheira nessa jornada terrena. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e esse é o programa Visão Espírita. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Na edição de hoje, nós receberemos essa querida companheira, Maria Antônia Paduan, que vai nos auxiliar a conduzir o tema Começar de Novo. A sublime lição da semente. Tema muito apropriado hoje, dia 2 do mês de janeiro do ano de 2023. Então, um ano novo começando aí com 365 dias pela frente, contando ainda com o dia de hoje que não terminou, né? Lembrando que agora são 19 horas e um minuto. Então, é com essa alegria e grande honra que nós convidamos a companheira Maria Antônia Paduan. Seja bem-vinda. Boa noite, Maria Antônia. Boa noite. Um momentinho que eu estou também. Olha, Maria Antônia, caiu a conexão dela, mas eu acredito que em alguns instantes ela já deve estar retornando aqui. Muito bem, enquanto a Maria Antônia retorna, a gente vai dar aqui alguns recados rápidos. O primeiro deles é sobre a nossa lista de transmissão. Ah, voltou a Maria Antônia, vamos lá. Maria Antônia Paduan, seja bem-vinda. Boa noite, Wilson. Boa noite aos nossos amigos que estão sempre conosco e que, ao iniciar esse ano, possamos ter um ano de mais alegria, de mais felicidade e, sobretudo, de grandes progressos para o nosso crescimento espiritual, né? E é com alegria que hoje vamos, conversar um pouquinho com os nossos amigos aqui na telinha. Muito obrigada pelo convite. Nós é que somos Wilson, gratos. você está sem imagem. Eu estou sem imagem, então é a minha conexão Isso. também. Hoje nós estamos com as nossas conexões problemáticas, hein? Então peço a paciência de você que nos acompanha, mas a gente vai seguindo aqui. Tá sem imagem ainda, então eu vou só com áudio, tá? Ok, tá sim, tá Vamos, sem vamos. imagem. Então vamos com áudio por enquanto. Então, daqui a pouquinho, quando melhorar minha conexão, eu volto em vídeo. Mas eu queria dar alguns Pronto, recados rápidos. voltou. Voltei, estou aqui de volta. Alguns recados rápidos antes de introduzirmos o tema. O primeiro deles é sobre a nossa lista de transmissão. Se você ainda não se cadastrou, envie uma mensagem para o número que está seguindo abaixo aqui. É o número de WhatsApp. Pelo seu WhatsApp, qualquer mensagem, diga lá um olá, um boa tarde, um boa noite, mande um abraço para a gente. É o 98877-8022. É uma lista de transmissão que você será inserido ou inserida. E sempre que uma nova atividade acontecer aqui na cidade e na região, nós vamos mandar para você, de primeira mão, um link para que você possa acompanhar. Também aqui o link do programa Visão Espírita. A cada nova edição você vai receber diretamente no seu celular. Mais conforto para você não perder nenhuma atividade promovida pela União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, uma entidade que, como sabemos, congrega mais de 30 centros espíritas aqui na cidade e na região. E eu aproveito também a oportunidade para agradecer você que nos auxilia. Lembrando que o programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999. E para ter conquistado essa façanha foi com a sua ajuda. Nós estamos aqui por você e por sua ajuda. Então, você que já faz a sua doação, o nosso agradecimento. E se você quiser contribuir com o programa Visão Espírita, está passando aí na sua tela, você pode fazer um pix para financeiro@uniãoradioweb.com.br. Lembrando que o programa Visão Espírita hoje faz parte da programação da União Rádio Web. União Rádio Web é um projeto que tem um aplicativo ligado à UZI Intermunicipal de Piracicaba. Mas o programa Visão Espírita também é mantido, porque foi criado lá no começo, em 99, pela UZI de Santa Bárbara do Oeste. Então nós aproveitamos aqui para registrar a nossa gratidão à UZI de Santa Bárbara do Oeste, porque nos ajuda, né? Continua ajudando a manter o programa e a cada um de vocês também. Lembrando que agora a gente vai retornar, Maria Antônia, Nos próximos programas, já eu acredito que mais umas semanas, a gente retorna para o estúdio todo remodelado, com vídeo, com mesa de corte. Então, para iniciar uma fase nova do programa Visão Espírita, eu espero que vocês gostem, vocês que nos acompanham, estamos preparando tudo com muito carinho, com muito cuidado, com muito amor, para levar mais qualidade até vocês. Eu queria aproveitar também para convidar você que ainda não conhece a fazer uma visita lá na Livraria Espírita Allan Kardec, aqui em Piracicaba, fica lá no centro, na Rua Voluntários de Piracicaba, número 583, a loja 5. Centenas, eu acredito que milhares de títulos diferentes, livros de estudos, livros doutrinários, as obras básicas tão importantes, né, necessárias para o nosso aprendizado, para ler, para reler. Você vai encontrar lá romance, se você gosta também. Então, visite a Livraria Espírita Allan Kardec. E se você estiver em Santa Bárbara, visite a Banca do Livro Espírita, que fica na Rua Dona Margarida, 834, ao lado do Centro de Memória, a antiga Biblioteca Municipal. Muito bem, como eu disse, o tema do programa de hoje é Começar de Novo. Opa, vamos colocar aqui na tela: Começar de Novo, a Sublime Lição da Semente. Ah, faltou um recado, Maria Antônia, desculpa. Mais um recado rápido aqui. Nós agora já estamos nas principais plataformas para você acompanhar o programa Visão Espírita pelo seu celular. A novidade é: se você tem instalado no seu celular o Deezer, se você tem instalado o Spotify, se você tem celular da Apple e usa o iTunes, se você tem um plano da Amazon, do Amazon Video, que tem o Amazon Music também, se você gosta do Google Podcasts, basta você entrar em qualquer uma dessas plataformas e digitar Use Piracicaba ou Programa Visão Espírita. E você, então, vai assinar o nosso podcast. Então, sempre que um novo programa for publicado, o programa de hoje, por exemplo, Maria Antônia, ele vai ser publicado amanhã. Então, amanhã, todos que tiverem esses aplicativos receberão uma mensagem, né, avisando que tem uma nova edição do programa. E pelo aplicativo, você vai poder acompanhar o programa Visão Espírita em segundo plano, enquanto você faz aí as suas tarefas diárias, enquanto você estuda, enquanto você trabalha, você vai acompanhar o programa Visão Espírita. E, para não esquecer, baixe também o aplicativo da União Rádio Web, caso você precise e deseje acompanhar também a agenda, a prestação de contas, das doações, está tudo lá no nosso aplicativo. Agora sim, dados os recados, Maria Antônia, eu quero convidar todo mundo para a gente se preparar para introduzir o tema. Quero convidar todos para a gente ouvir juntos a prece Suplicar na voz de Terezinha Oliveira. Vamos a ela. Suplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Thank you.

dizendo de minha parte, que tanto erramos todos os dias. Eu acho que é todos os minutos, talvez, um pensamento equivocado, né? Visite-nos a casa mental. Então, esse texto nos dá novo ânimo, né? Porque a gente se vê tão errado muitas vezes, mas dá para começar de novo, não dá, Maria Antônia? E como podemos sempre começar de novo? Acho que, assim, esse texto, começar de novo, nos leva a uma reflexão importante sobre o significado da vida e o aprendizado que a doutrina espírita nos trouxe. Porque a visão antiga sobre a vida era que a gente nascia lá no berço, terminava fisicamente no túmulo, né? Depois, quando surgiram novos conhecimentos a respeito da possibilidade da continuidade da vida, mesmo entre os cristãos, né? Porque, dependendo da linha que se seguisse, a visão ocidental sempre foi essa, que a vida começa no berço e termina no túmulo. Com Jesus, nós passamos a ter uma visão mais ampliada da continuidade da vida. Mas, ainda assim, ele veio, lhe trouxe informações, mas não entenderam as informações, a não ser aqueles que já estavam preparados, como foi o caso de João. E aí, o que acontece? Ele, então, percebendo que as pessoas não tinham ainda condições de entendê-lo, né? Por isso que ele fala que ouçam aqueles que têm ouvidos de ouvir. Aqueles que não tinham ainda preparo suficiente continuaram de acordo com a evolução social da época. Até que ele então prometeu que enviaria o Consolador. E esse Consolador, que nós sabemos que foi o conhecimento trazido pelo grande grupo de espíritos, nos trazem então a informação e que nossa verdadeira vida não é a do corpo. O corpo é transitório. O corpo é um instrumento pelo qual nós desenvolvemos a nossa inteligência, o nosso progresso. Mas que nós somos, em essência, espírito, num processo de evolução. Então, quando se fala em começar de novo, nós diríamos assim, começar de novo, para mim, é um sinônimo de evolução, porque é a grande oportunidade que todos nós temos, principalmente depois que conhecemos a doutrina espírita, que nos trouxe o conceito da reencarnação. Então, o que fica mais tranquilo para nós sabermos que nada está perdido? Então, quando alguém comete erros, nós sempre os julgamos, apontamos seus erros e esquecemos que nós também cometemos erros. E quando nós cometemos erros que nos impactam profundamente, nós caímos num desespero, muitas vezes sentindo remorso, sentindo arrependimentos, como se a gente não tivesse nova oportunidade. E é justamente isso que Emmanuel nos traz essa informação. Que todos os dias nós recomeçamos. E aí existem diferentes níveis. Ele até fala, né, a natureza por si só é um recomeçar de novo todos os dias, né? Então, se todos os dias nós recomeçamos, não só do ponto de vista da vida biológica, mas sobretudo do ponto de vista da aquisição da nossa consciência, são novas oportunidades todos os dias. Agora, feliz aquele que tem essa consciência e aí se esforça para aproveitar cada minuto nesse processo evolutivo, fazendo o progresso necessário através das experiências. É que nós vivemos muito adormecidos, nossa consciência anda muito adormecida. E aí, então, vem os embates da vida, muitas vezes são experiências dolorosas, como ele cita aqui, né? E essas experiências nos colocam em estado de aflição, de pânico, queremos banir logo essa experiência difícil. Só que nós esquecemos que é justamente essas experiências que estão desenvolvendo a nossa inteligência, que está despertando novos valores, que está nos treinando para a paciência, para as virtudes, né? Que trazemos dentro de nós, latente em nós, desde o momento que fomos criados, porque o Criador criou a sua obra perfeita e nós somos a criação perfeita. Porém, nós somos a criação perfeita com a condição de sentir essa perfeição e vivenciar essa perfeição através das sucessivas reencarnações, para desenvolver o quê? A nossa capacidade de inteligência, a nossa capacidade afetiva, a no desenvolver valores, então desenvolver a nossa moral. Porque fomos criados simples e ignorantes. Deus, ele é perfeito na sua criação. Ele colocou dentro de nós todas as sementes da perfeição dentro de nós. Mas essas sementes precisam nascer, precisam brotar, crescer, né? E dar frutos. E como que isso vai acontecer? Nós temos que passar pelo processo evolutivo. Então, diariamente, minuto a minuto, como estávamos conversando há pouco, nós estamos tendo a oportunidade de começar de novo. Então, Emmanuel, ele é muito feliz nesse sentido. E ele enfatiza, e não é só esse texto, encontrei outros textos dele falando desse aspecto de recomeçar de novo. E ele valoriza muito isso como um elemento essencial do nosso progresso espiritual. Por ter a consciência de que nós recomeçamos a todo momento. Se não a todo momento, todo dia, se não é todo dia a nova encarnação, mas sempre nós temos essa oportunidade de recomeçar de novo. Maria Antônia, você falou sobre a semente, e Emmanuel também faz alusão à semente no seu texto. Eu acho que é um exemplo tão bonito, lembrando do Evangelho, tantas vezes, né, a figura da agricultura é utilizada por Jesus, por ser uma atividade conhecida daquele povo, daquela sociedade. Mas a semente, ela é muito simbólica, muito significativa. A semente, você planta, como você disse, as virtudes são depositadas em nós como sementes, né? Uma semente plantada, ela precisa de um certo cuidado, ela precisa de condições adequadas. Isso nos dá algumas lições. A lição do tempo, por exemplo, né? Cada semente tem um tempo natural de germinação sob as condições adequadas. Se ela tiver uma semente tiver no solo alagado, dependendo dessa planta, ela não vai nascer. Se ela tiver num solo muito árido, dependendo dessa planta, ela não vai nascer. Se ela nascer, ela vai secar muito rapidamente, ela não vai conseguir se desenvolver. Uma planta, quando ela é cultivada, ela precisa ser, a própria palavra cultivo, né, é cuidado. Ela precisa ser cuidada. Eu estou lembrando aqui, enquanto falo, Maria Antônia, que no Livro dos Espíritos, né, os espíritos solicitaram a Kardec que utilizasse, né, um ramo de figueira como capa do Livro dos Espíritos, simbolizando, né, tudo isso que a gente está dizendo aqui. E sobretudo, de uva, né, não figueira, perdão, de videira. Um ramo de videira, de uva. E tudo isso é muito simbólico, porque a videira, a gente sabe que quanto mais pedregoso é o solo, melhor é o fruto que ela produz. Quanto mais árido, difícil e até mesmo pobre o solo em que ela está instalada, a videira, melhor é o fruto e melhor o vinho que ela produz. Então, isso nos mostra que as adversidades são fatores positivos para a nossa obra. Tanto melhor será a nossa obra, quanto mais adversidades nós superarmos pelo caminho. Eu estou dizendo isso porque, assim, os vinhos mais famosos são obtidos a partir de plantas centenárias ainda na Europa, né? Plantas que estão lá, plantas antigas, centenárias, como eu disse, estão em solos assim desfavoráveis para outras plantas, e a videira ela consegue extrair dali. Outro fator interessante que eu queria citar É que tem uma época do ano que ela tem que ser podada, né, Maria Antônia? A videira, ela vai lá, você corta os galinhos dela, que parece que ela morreu, tá lá seca, só tem o toco, né? Dali a alguns meses, novamente, ela começa, né, a dar mais flores, a soltar seus ramos e produzir. A gente está falando da semente porque Emmanuel fala sobre isso. Então, um ano se inicia agora. Que nós tenhamos em mente que essas mudanças que a gente quer realizar, elas não vão se estabelecer, né, ou mostrar seus resultados na semana que vem. E a gente tem que ter essa consciência, porque se o agricultor não cuida daquela planta, mesmo naquelas piores fases, ela não produz alguns anos depois. Não é mesmo? Sim. E essas mudanças que a gente quer aplicar em nós mesmos, eu queria que você falasse sobre isso. Maria Antônia, eu não sou, né, o Wilson falando agora para vocês, eu não sou o homem que eu queria ser. Eu sei que eu sou um homem que está no caminho. Eu tenho que, então, abrir mão de certas características que hoje ajudam a me definir, porque não é pouca coisa que me define, são muitas coisas. Mas eu tenho que abrir mão de certas crenças, de certas atitudes, para poder me tornar a pessoa que eu quero ser. E a pessoa que nós queremos ser, está bem claro para a gente. Jesus é o modelo, os espíritos dizem isso, que modelo a gente deve seguir? Né? Olha, a resposta é unânime ali, imediata, Jesus. Né? Ele é o modelo e o nosso guia. Para que eu seja igual a Jesus, eu tenho que deixar de ser o Wilson hoje em boa parte. O que o Wilson é, tem que deixar de ser para eu ser outra coisa que eu ainda não sou. Isso é um dilema, Maria Antônia. Porque às vezes a gente passa muito tempo da nossa vida tentando defender uma posição, uma crença, uma palavra que está muito na moda hoje, mal utilizada, mas na moda, uma ideologia, né? Então, nós defendemos essas ideologias, essas crenças, e não estamos muitas vezes dispostos a abrir mão delas para que sejamos outras coisas. E esse é um ponto que eu acho muito difícil para a gente. Queria que você falasse sobre isso, como conviver, como extrair, né, o velho e o novo. Como a gente realizar esse processo em nós, no dia a dia, Maria Antônia? Olha, essa questão entre o velho e o novo tem muito a ver com a questão mesmo psicológica nossa diante do contexto em que nós estamos. Porque nós, durante o nosso processo evolutivo, nós trazemos muitas experiências de diferentes estágios da nossa existência e de diferentes culturas. E algumas experiências e culturas antigas ainda se falam muito alto dentro de nós, estão muito sólidas dentro de nós. É como se fosse um solo pedregoso citado lá na parábola do semeador, né? Então, nós acabamos cristalizando muitas informações de encarnações anteriores. E reencarnamos agora, nessa presente vida, com aqueles traços cristalizados. E aí fica difícil, porque muitas vezes nós ouvimos daqueles que nos cercam sobre os nossos comportamentos, o modo de nós agirmos. E aí a gente se depara, né, com a maneira própria de ser e a gente quer mudar, a gente luta para mudar, mas não é fácil a gente dobrar esse solo pedregoso, cristalizado, numa vida só. Porém, só o fato de nós aceitarmos, e esse é o aspecto importante, é olharmos para nós e enxergarmos aquilo que realmente está produzindo prejuízo primeiro para os outros, porque nós, para podermos viver na vida, nós precisamos viver com os outros e viver conosco mesmo. Ao contrário de nós nos preocuparmos em atender somente nossas vontades, nós precisamos avaliar se as nossas vontades estarão afetando ou não o outro. Porque é o mesmo conceito da liberdade, a nossa liberdade vai até onde inicia do outro. Então, para que possamos viver com este homem velho que está em nós e realmente tomarmos atitude para que possamos rumar para uma nova pessoa, um novo ser em nós, primeiro passo é ter consciência daquilo que nós estamos realmente precisando mudar, aquilo que está muito cristalizado, e buscar ajuda para poder quebrar essas cristalizações. Muitas vezes nós vamos encontrar na própria doutrina, mas quando certas cristalizações vêm de ordem psicológica, de ordem de educação, às vezes até dessa encarnação, é preciso muito esforço. E é preciso a aceitação. Daí o próprio Emmanuel fala que nós não temos que nos violentarmos. Eu vou usar esse termo, mas não é esse termo que ele fala. Que nós temos que ter paciência e não querer o resultado imediato. Porque muitas vezes a gente terminou o ano, a gente se propõe, não, esse ano eu vou fazer coisas diferentes, vou ser melhor. Pequenas coisas, às vezes é fazer um exercício físico, ser mais amoroso com o outro, manifestar afeto para com as pessoas. E a gente acaba se comprometendo, mas não cumprindo. Daí passa o ano todo. Quando a gente chega no final do ano, a gente avalia o que eu realmente cumpri daquilo que eu me propus. E caio em mim que eu não mudei nada. Ou mudei, mas mudei muito pouco. Então, tomada de consciência e ter vontade, muita vontade de mudança, mas também não ter pressa, porque nós não nos tornamos perfeitos de uma hora para outra. Mas só o fato de sabermos que nós podemos mudar, que podemos melhorar, nós vamos nos desembaraçando do homem velho. E plantando um novo homem em nós, um novo ser em nós, mais paciente conosco mesmo, mais paciente com o processo de progresso nosso, tendo a autoaceitação, porque quando a gente tem a autoaceitação, a gente consegue andar um pouco mais rápido nas nossas atitudes de mudança. E é por isso que estudar, leitura, mensagens como que a gente está lendo hoje, conhecer a doutrina espírita que nos ajuda a compreender o porquê das nossas experiências, o porquê do nosso sofrimento, né? Muitas vezes, determinados sofrimentos que nós estamos vivenciando, eles são necessários justamente para poder quebrar essa cristalização muito velha que temos dentro de nós. E nós ainda temos traços lá no tempo de que quando nós vivemos aqui na época de Jesus, né? E quando a gente olha a história do mundo, a gente se assusta e fala assim, meu Deus, estamos vivendo exatamente aquela época de Jesus novamente? Mas é porque nós já crescemos intelectualmente, a nossa inteligência avançou, mas o nosso progresso moral ainda está bastante difícil. Por isso que Jesus veio para a Terra, para nos ajudar a dar essa alavancada no nosso progresso espiritual por meio dos seus ensinamentos. E esse progresso, ele vai produzir em nós uma renovação moral espiritual. Então, assim, a gente estudando, se empenhando, tendo consciência própria, ouvindo as pessoas que estão à nossa volta, porque aqueles que estão à nossa volta não são nossos inimigos. Mas quando nos dizem algumas verdades que nós nos ressentimos, é melhor não ficar bravo, mas realmente, assim, parar, observar. E valorizar aquilo que está sendo ouvido, porque aquele que realmente nos ajuda é aquele que aponta nossas falhas. Pois E é. aí, procurar mudar, né? E essa mudança, não esperar que ela vai ser feita de hoje para amanhã. mas que nós podemos dar pequeninos passos e observar o passo que a gente deu. Ele Certo. deu resultado? Poxa, vamos manter esses passos dessa forma, porque realmente eu estou conseguindo. E valorizar o que a gente consegue e não o que a gente não alcançou. É, nem sempre é possível, né? Os dias se passam e às vezes a gente deixa passar os dias, as semanas, e isso, como você disse, só lá no final do ano que a gente vai tentar rever isso. Deixa eu dar o alô aqui. Boa noite, a Regina Arruda está sempre com a gente. Muito obrigado pela presença. Francisco Moretti também está aqui conosco. Boa noite, Ei, Francisco. Francisco, sempre Ela está conosco, aqui, né? sempre aqui Bom conosco. dia. Lá de Americana, lá, Karina Pinheiro Fatinello, lá de Americana, um grande Ah, beijo para sim. você, minha irmã, que Jesus abençoe você e tua casa. Heloísa Helena Colombo também está aqui conosco. E o Sérgio Louchinoves, que está aqui conosco também. Boa noite a todos vocês, obrigado pela companhia. Já aproveitando, dando um feliz ano novo coletivo para todos vocês. Muita alegria, muita luz, muita paz. E, ó, importante, muita coragem, porque às vezes os desafios são enormes, a montanha parece gigantesca, intransponível, o abismo igualmente, mas a gente consegue. Como a Maria Antônia disse aí, um passo de cada vez, não é, Maria Antônia? A gente vai chegando lá devagarzinho, não dá para ser perfeito numa existência só, por isso que nós espíritas acreditamos que temos uma sucessão de experiências. Só que a gente tem que ter a consciência do dever cumprido. A consciência da gente estar aplicando aquilo que nós sabemos no momento em que nós recebemos esse conhecimento. A gente estuda, né, Maria Antônia? A gente aqui está fazendo um programa, está estudando um texto, está lendo. Nós temos o comprometimento de aplicar isso, porque o que que vai acontecendo? E isso é muito perigoso. A gente aprende algo. Né? A ignorância, às vezes, é um fator de proteção, a gente sabe disso. Por quê? O ignorante, às vezes, por ingenuidade, acaba cometendo seus enganos. É claro que tem seus atenuantes pela ignorância. Mas quando nós passamos a ter conhecimento da causa dos problemas que nós temos e continuamos plantando mais problemas, né? Aí gera um conflito para nós mesmos. A gente entra em conflito, né? Não temos paz de espírito. E sem paz vamos vivendo dia após dia. E esse percurso vai ficando pesado. Então a gente só fica bem, mesmo que não tenha resultado, a gente só fica bem quando a gente aplica o que a gente sabe. Né? Diante de uma contenda, por exemplo, você sabe, olha, não é para ficar com raiva, pede desculpa, mesmo que você não errou. Se você faz isso, você volta para casa com a consciência tranquila. Talvez aquilo não lhe se apresente como nenhum benefício imediato. Às vezes até algum prejuízo você pode ter tido, né? Mas você volta com a consciência tão tranquila e vai ficando mais fácil viver. Mas não é sobre isso que eu queria falar. Maria Antônia, eu quero te perguntar uma coisa agora. Tudo que nós falamos até agora é nós fazemos, nós, o nosso comprometimento, a gente olha para dentro, até aí tudo bem, já é difícil a beça nós fazermos isso. Agora, como espíritas, eu queria lhe perguntar, é possível que obsessores, inimigos do passado, possam atuar sobre o nosso pensamento, possam nos influenciar negativamente, para que a gente, quando está nesse processo, tentando ser melhor, Maria Antônia? Vou lembrar de um caso aqui do André Luiz, da obra Os Mensageiros, no Sexo e Destino. Ele chega numa casa onde tem um homem que está sofrendo um assédio de dois obsessores que estão fazendo com que ele beba. Os obsessores falam ao ouvido dele para ele beber, porque ele merece, porque ele está cansado. Ele vai lá e bebe. André Luiz está observando no plano espiritual e pergunta para o seu orientador: a gente não pode fazer alguma coisa para proteger ele? Esses malfeitores estão fazendo mal para ele. E aí o orientador espiritual do André Luiz fala: mas você que está dizendo que é malfeitor. Eles são amigos de longa data, né? São companheiros de longa data. Às vezes não pode acontecer isso, Maria Antônia. Por exemplo, eu estou aqui me esforçando para tentar ser, né, melhor. E aí eu tenho um companheiro de outra data lá que ele nem quer o mal, ele quer ficar, só que ele quer a minha companhia de novo. De repente, ele pode me influenciar negativamente e dificultar o meu processo, Maria Antônia? Pode muito, né? Lá no Livro dos Espíritos, na questão, acho que, eu não vou citar o número, Mas tem uma questão em que Kardec pergunta, né, aos espíritos, se os espíritos influenciam em nossas vidas. E ele responde que muito mais do que pensais, né? E de fato é mesmo. Às vezes nós estamos angustiados na vida que terrena e nós nos percebemos fazendo coisas que, na verdade, nós não gostaríamos de fazer. Você citou esse exemplo da bebida, mas tem pessoas que ficam muito irritadas, brigam com facilidade, respondem, né? Às vezes chega a perder o emprego pela maneira de se comportar no trabalho. E às vezes não são pessoas que são más, elas não são estúpidas, não são mal educadas, mas por estímulo, né? Por ação da espiritualidade maligna, elas acabam agindo dessa maneira. Mas é importante nós lembrarmos que quando nós nos percebemos dessa forma, com atitudes que não é comum, nossa, eu digo, não é só que não é comum, mas que somos pessoas muito irritadas, muito insatisfeitas, reclamonas, que temos comportamentos egoístas. É importante a gente lembrar que todos esses elementos são características que podemos ter dentro de nós e que, por uma atração natural, nós criamos vínculos com esses espíritos que têm os mesmos traços nossos e nós acabamos atraindo-os. E os sentimentos que eles têm, muitas vezes, são transferidos para nós na forma de energia, né? Porque nós vivemos energia o tempo todo, o pensamento é energia. E aí começa a haver uma influência mútua, porque a gente fica irritado, a gente tem atitudes impróprias. E a gente está fortalecendo exatamente as características que aquele espírito também atua sobre nós. Então, a recomendação é que nós procuremos mudar as nossas atitudes, a nossa maneira de agir no mundo, para que tenhamos luz no nosso caminho, tenhamos condições energéticas favoráveis para que os bons espíritos se aproximem de nós. Nesse exemplo que você contou, do André Luiz, na verdade, o que os espíritos disseram a ele é que eles eram amigos de velhos tempos. Muitas vezes nós temos realmente espíritos com os quais já convivemos no passado, que foram espíritos que coabitamos, né, no ambiente familiar, ou espíritos que afetivamente nós prejudicamos ou que eles nos prejudicaram. E eles estão desencarnados e nós estamos encarnados. Então, o que que acontece? Por uma questão de afinidade, ou muitas vezes até por desejo de vingança, por N razões, eles se aproximam de nós. Mas nós também criamos condições para que eles se instalem do nosso lado, para que eles fiquem sugerindo pensamentos ruins para nós. Por isso que é recomendado que nós procuremos manter uma higienização dos nossos pensamentos, que quando nós procuremos orar, né, e se as condições estão ruins mesmo, que nós sentimos esse mal-estar, porque às vezes nós sentimos é um mal-estar físico, porque emana tanta energia negativa dessas entidades, que se somam à nossa, que também é muito imperfeita, a gente acaba tendo reflexos no corpo físico e a gente se sente mal. E em geral, a gente vai tomar remédio, a gente vai buscar justificativas para o que está sentindo, e na verdade, basta apenas uma oração, basta apenas observar o padrão do pensamento que está passando por nós e procurarmos mudar aquele pensamento que está constante ali nos incomodando. Então, nisso, a doutrina espírita nos ajuda muito, porque também nós aprendemos o porquê das coisas e o que fazer, né? Mudando nossa atitude, fazendo nossas orações e procurando praticar o bem, porque quando nós estabelecemos relacionamentos de bondade com o próximo, nós desenvolvemos a fraternidade, a solidariedade. Nós não damos campo para essas entidades nos perturbarem. Ao contrário, elas vão aprendendo conosco de que a vida é bem melhor quando nós fazemos o bem. Pois é. Maria Antônia, você falando aí, eu lembrei de um texto recente que eu li do Emmanuel, em que é uma pergunta que fazem e ele responde sobre a vida. Ah, é do livro Evolução em Dois Mundos. É uma pergunta sobre a vida social na espiritualidade. Como que é a vida em sociedade na espiritualidade? Ah, André Luiz, no caso, vai falar que você tem 2/3, aproximadamente, dos desencarnados, veja bem, 2/3 dos desencarnados estão ligados a problemas da Terra. Somente 1/3 é que conseguiu se desvencilhar dos problemas do nosso cotidiano aqui, né? Do apego à matéria, do apego às outras pessoas, aquele sentimento de posse do outro, muitas vezes, dos bens materiais, dos vícios de toda a natureza. 2/3. Agora vamos tentar enumerar isso. Num outro texto, Emmanuel vai dizer que nós temos 3 vezes mais desencarnados do que encarnados, nessa proporção. Então, esse ano que passou, nós alcançamos 8 bilhões de habitantes Isso. encarnados na Terra. São 24 bilhões desencarnados, então. Hoje nós temos mais de 31 bilhões de seres ligados ao nosso planeta, no campo físico e no campo espiritual. Então, desses 24 bilhões, 16 bilhões estão ligados aqui aos problemas da Terra. Pensam bem. Então, isso é uma coisa alarmante. Quer dizer, cada pessoa poderia, na proporção, é claro, na média, vamos dizer. Mas cada pessoa poderia ter duas. Tem dois Dois espíritos espíritos, para né? A cada um. proporção é de um para dois. Na proporção. Então, realmente, não é à toa que aquela orientação de Jesus é tão importante. Vigiai e orai. Maria Antônia, 19 horas e 47 minutos. Eu queria falar mais uma coisa para você. O texto diz aí que a gente tem oportunidade. Esse começar de novo. Quando a gente pensa na reencarnação, é tudo fresco, né, Maria Antônia? Nascemos, não nos lembramos de nada, temos esse véu sobre o passado, esse véu do esquecimento. Somos como uma tábula rasa, uma página em branco, que começa a ser escrita novamente pelo convívio com a nossa mamãe, com a nossa família, com as primeiras pessoas, com os nossos cuidadores e tutores. A partir daí, das primeiras experiências na infância, a gente vai desenvolvendo um novo psiquismo, né? Às vezes mais amoroso, e vão surgindo, é claro, como você já disse, atavismos, resquícios de outras existências que precisam ser tratados adequadamente aqui. Eu já ouvi muitas pessoas, Maria Antônia, dizer que, poxa vida, estão tão cansadas e elas desejariam ir para um lugar onde ninguém as conhecesse. Ah, eu queria começar de novo. Eu queria poder mudar, ir para um lugar onde ninguém me conhecesse. Porque às vezes, Maria Antônia, a gente cometeu tanto erro, como você falou, a gente foi tão sem educação, a gente foi tão grosseiro, que é como se nós não quiséssemos que as pessoas nos reconhecêssemos pelo que nós fomos no passado. Nós queremos ser pessoas novas. E para isso, só diante de novos olhares. Porque tem essa coisa do rótulo, não tem, Maria Antônia? O que eu fui há 20 anos atrás, a pessoa que me conheceu há 20 anos atrás, se encontrar comigo na rua, vai lembrar de algo que eu fiz há 20 anos atrás. Não do que eu estou fazendo hoje, do que eu estou tentando ser melhor hoje. E muitas vezes a pessoa que está naquele esforço de tentar se melhorar, perde a vontade de fazer por isso. Porque ele não tem reconhecimento daquelas pessoas que o acompanham. E o pior é dentro da família, né? Porque na família todo mundo nos conhece, todo é mais difícil. Como lidar com isso, Maria Antônia? Pois é, dentro da família é que as coisas ficam na intimidade, né? A gente não consegue esconder essa realidade de como somos, né? Fora de casa a gente usa muita máscara. Dentro de casa a gente tenta, mas não dá, né? Principalmente diante dos nossos pais, diante dos irmãos, os tios até pode ser, mas os pais, os irmãos, é difícil a gente usar máscara. E é por isso que muitas vezes nós temos muito mais conflitos dentro de casa do que fora dela. Muitas vezes fora dela a pessoa é dócil, é maravilhosa, todo mundo elogia, mas dentro de casa não é uma pessoa tirana, uma pessoa difícil, né? E às vezes essa pessoa tem consciência da sua necessidade de melhora, mas a questão familiar, ela é importante, por quê? Porque se a gente não valorizar o que tem de bom no outro, a gente fica focado no que é ruim. E uma pessoa não é absolutamente 100% ruim. Ela tem muitas coisas boas, né? Aquilo que eu disse, a gente tem talentos com os quais nós nascemos, e que são sementes que estão nascendo, que estão brotando, algumas já cresceram, mas nós temos o hábito de julgar e sempre ir pelo caminho negativo, de avaliar com os olhos do nosso julgamento, de querer que o outro seja como nós queremos que ele seja. Mas ele é ele, ela é ela, é do jeito que ela pode ser. E é importante, principalmente, trabalhar nessa questão das famílias, que as famílias elas procurem olhar para esse filho, essa filha, esse pai, essa mãe, investindo no que as pessoas têm de positivo e não do negativo só. Por quê? Porque há uma tendência, porque nós também trazemos isso de uma cultura muito complicada lá do catolicismo antigo, né? De que nós seremos punidos à medida que nós errarmos. E muitas vezes nós não erramos porque queremos, nós erramos porque somos ignorantes. Você já falou isso agora há pouco. Ninguém faz as coisas, às vezes, erradas porque quer fazer. Faz porque não tem conhecimento, porque tem ignorância, né? Porque tem sentimentos ainda muito fortes de autodefesa, que tem as próprias imperfeições. Aí, dentro da família, essas coisas ficam mais intensas, mais fortes. Mas se as pessoas começarem a valorizar o que tem de bom no outro, esse aspecto muda. E a gente não dá valor para as coisas negativas dos outros, valorizar sempre os pontos positivos e dizer para ela aquilo que é positivo nela. Porque o que é negativo é fácil a gente dizer. Só que nem sempre os aspectos negativos do outro realmente são negativos. Às vezes é porque queremos que o outro seja do jeito que a gente quer. Mas será que o jeito que a gente quer é o certo? E a gente não dá liberdade do outro ser como ele é, como ele pode ser? Então, são aspectos complicados para a gente viver. E, às vezes, muitos filhos vão embora de casa, rompem seus relacionamentos com a família para buscar isso que você falou. Quer ir para um outro ambiente completamente novo, diferente, para ver se ele é reconhecido, ele vai buscar reconhecimento, valorização, um outro ambiente distante, porque ali onde ele está, ele não tem o devido valor. E aí eu me lembro muito daquela passagem de Jesus, quando os homens estavam apedrejando aquela mulher que foi considerada adúltera, né? E diante de Jesus eles vinham maltratando a mulher, e aí eles colocam para Jesus aquela situação, né? E aí, quando Jesus olha para eles todos, e ele fala: atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado, Ninguém estendeu nenhuma pedra mais sobre a mulher. E cada um foi saindo, um a um. E quando saíram, quem saiu primeiro? Os mais velhos? Porque eles sabiam da carga de imperfeições que eles tinham, das condutas que eles já haviam errado. Então, Jesus tocou no cerne moral dessas pessoas. E aí, quando ele ficou sozinho com ela, ele perguntou para ela: onde estão aqueles que te apedrejavam? Foram embora. E ela diz, e ele fala para ela que ele não vai julgá-la, mas que ela siga e não repita de novo. O que ele quis dizer com isso? Ele lhe deu a oportunidade de perceber e fazer uma vida nova, é de começar de novo, como diz o texto. E nós precisamos agir assim na família, Como que ele diz? É, para que vai e não possamos viver. erres mais, né? Ele diz, vai Isso. e não erres mais, ou seja, começa de novo, você tem uma chance nova aqui. Exatamente. E ele não se coloca, ele mesmo enfatiza quem era ele para julgá-la, né? Ele Sim. não fez julgamento nenhum, mas a orienta para que não cometa novos erros. E nós estamos tendo todos os dias as mesmas oportunidades. Muitas vezes elas chegam através da dor, naturalmente, e a gente não está enxergando isso, né? Pois é, Maria Antônia. E é muito interessante o que você falou. Eu sempre cito, quem nos acompanha aqui sabe disso, um pensamento, né, um ditado oriental que diz que nós devemos tratar aqueles que moram conosco, né, os nossos familiares, como tratamos os hóspedes. Olha, porque às vezes a gente recebe tão bem as pessoas de fora. Você vai receber uma visita, você coloca os melhores talheres, a melhor toalha. Você deixa tudo limpinho, cheiroso, você perfuma o ambiente para que a pessoa tenha uma boa impressão da gente. Isso tem relação com o que eu disse ali, né? Você quer uma boa impressão em alguém que você não tem convívio, que não lhe conhece, talvez. Você quer que ela te rotule com um rótulo diferente do rótulo que você tem, né? Que você acredita que os outros, o olhar que os outros oferecem a você. E aqueles que moram conosco, a gente não faz isso. Então, o que você disse é muito importante. Ano novo, pequenas atitudes. Sejamos mais gentis, né? Quem cozinha na sua casa? Seu marido cozinha? Você cozinha? Você ou a mulher cozinha? Ou o filho? Eu não sei. Vai lá e elogia. Olha, tá uma delícia hoje o que você fez. Que delícia, que gostoso, né? Elogia um trabalho feito do marido, do filho. Elogia o trabalho de escola do filho. Quando chega lá uma nota, nem que não seja a melhor nota, procure primeiro as coisas boas ali, fala: olha, ah, eu adorei isso, aquilo, aquilo outro, tá lindo. Só aqui que talvez você pudesse melhorar, né? Dá mais ênfase na, como você disse isso, mas na prática do dia a dia, dá mais ênfase no que é bom e diminua. Não finja que não existe, porque isso é alienação, é claro. A gente não melhora se nos alienarmos, achar que tudo é bom e tudo é belo, tudo é perfeito, porque não é. Faz parte do nosso progresso corrigir o que tem que ser corrigido. Mas fazendo isso, dando ênfase ao que é bom, não é, Maria Antônia? Mas tem que tomar cuidado, né, Maria Antônia? Vou brincar agora, né? Aquele marido que é sempre grosseiro, né? Se chega em casa no outro dia já trazendo flores, falando para a esposa: ai, você é linda, né? Você é muito importante para minha vida. Suspeito, né? Aí ela logo vai pensar que tem alguma coisa errada com ele, não está certo. Mas é isso aí, Maria Antônia. 19 horas e 58 minutos. Eu quero agradecer a você novamente, companheira, e você, companheiro, pela generosidade, por nos acompanhar até aqui. E quero mais, olha, quero pedir para que você faça um comentário no nosso vídeo. A sua participação pelo chat é diferente do seu comentário. Se puder, entre lá no vídeo depois, deixe o seu comentário lá, compartilhe esse vídeo. Tantas pessoas precisam dessas informações, desse conhecimento espírita, para que elas possam conduzir melhor os seus passos diante das dificuldades da vida. E são pessoas que, assim como nós, também estão tentando superar as suas mazelas, as suas más inclinações. E certamente o Espiritismo é de muita ajuda, é uma forma de caridade também. Então, Se puder, compartilhe esse vídeo também com os seus amigos. Maria Antônia Paduan, novamente, muito obrigado pela sua solicitude em atender o nosso convite. É sempre uma alegria compartilhar esses momentos com você. E, novamente, ó, daqui a pouquinho a gente está voltando para o estúdio, hein, com muita novidade. Eu vou passar para você agora para suas derradeiras considerações. Eu já vou me despedindo, ficando por aqui, desejando uma semana linda, leve, uma semana cheia de luz, de oportunidades e até de dificuldades para a gente poder superar e para a gente poder se exercitar as nossas virtudes. Que possamos, sobretudo, nesse ano, Maria Antônia falou disso, mas que sejamos paz na nossa vida e na vida daqueles que seguem ao nosso lado. Maria Antônia, então, as suas derradeiras palavras nessa edição do programa, e se puder terminar com uma prece, nós ficamos gratos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer também essa oportunidade, porque a gente sempre estuda, né? E como sempre nós recebemos essa dádiva, a primeira pessoa que deve ser mudada somos nós mesmos, né? Porque quando nós expressamos, nós estudamos, nós temos que trazer isso para nossas vidas. Eu quero agradecer mais essa oportunidade, o tema foi maravilhoso, muito propício, as mensagens de Emmanuel muito boas, né? E assim, reforçar que realmente, nesse ano, nós não nos mantenhamos atentos, não vamos deixar que a distração nos tire do foco do bem, do foco daquilo que a gente quer ser melhor. Porque se nós focarmos a nossa atenção em sermos melhores, começando com pequenas gentilezas, com pequenas atitudes de bem e de bom para com o próximo, nós receberemos naturalmente um retorno, porque a vida é assim. E aí agradeço, então, aqueles que estão conosco nesse momento, e vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Divino Mestre, para agradecer. Agradecer o ano que se encerrou, todas as bênçãos que nós recebemos, e pedir o auxílio, a assistência da espiritualidade para que, de fato, possamos cumprir nossos propósitos neste ano que se inicia, que seja um ano de paz para toda a humanidade, para que todo o bem possa cooperar em benefício do nosso planeta, que se encontra num momento muito importante, decisivo da transição. Que possamos colaborar com as nossas vibrações positivas, auxiliando os bons amigos espirituais na tarefa de higienização, de proteção dos ambientes do nosso planeta terreno. Que a paz de Jesus, esse divino e amoroso Mestre, fique conosco ao longo desta semana e dos demais dias do ano. Que assim seja. Até o nosso próximo encontro. Obrigada, uma boa noite.